Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. A partir de agora até as 16h, como eu sempre digo a vocês, 2 horas de rock and roll para você curtir tudo que você tem direito. E a gente tem mostrado aí para vocês os hinos do hard rock e heavy metal, né? Segundo a revista. Woody Creel, isso mesmo, Woody Creel. Eu tinha até esquecido o nome, eu leio a revista sempre esqueço, todo mês. Mas tá aí, ó, são 100 hinos do hard rock heavy metal, lógico que não deu pra gente fazer os 100, mas a gente separou o creme de la creme, como dizem os franceses, tá ok? Olha, tem Dio, Accept, Phenomena, algumas bandas que você realmente não vai saber, não vai conhecer, Motorhead, Ozzy, Udo ou Udio, se você preferir, tem Guns, Whitesnake, Manowar, Def Leppard, Meatloaf, maluco do Meatloaf, Jethro Tull, King's White, Loudness, olha só, Gary Moore, cara, Gary Moore, The Cutes, olha só, Glorious Bank Robbers, olha o nome da banda, hein? The Ramones, Anthrax, já conhecido, Gamma Ray. Bom, tudo isso pra você a partir de agora até as 16h com os hinos do hard rock e do heavy metal, tá ok? E falando em hinos, a gente começa com um dos maiores nomes do heavy metal, que eu considero um dos maiores nomes, um dos maiores vocalistas de heavy metal. A gente começa com Ronnie James Dio, com Rock and Roll Children. Vamos lá! Classic Rocks. We'll be right back.

Essa fera aí é o Ozzy, meu amigo. Fazer o quê? Dispensa comentário, dispensa adjetivos. Ozzy, Michael Anthony Osborne. Sabia que o nome dele era Michael Anthony? Garante que muita gente não sabia, cara. É o famoso Ozzy, cara, Mr. Madman. O Secret Loser. Motorhead com Dr. Rock. Metallica, Master of Puppets. Esses são os clássicos de Metallica, né, cara? Phenomena, Dance with the... Olha só, Dance with the Devil. Accept, Bound and Fail. E a primeira foi Ronnie James Dio com Rock and Roll Children. São os hinos do hard rock e heavy metal. Já, já a gente volta, sabe com quem? O primeiro vocalista do Accept. A gente começou com ele aqui, só que agora vai ser ele na carreira solo. A gente volta já já. Classic Rocks. Classic Rocks. É isso aí, Classic Rocks, todo sabadão pra você que tá sintonizando pela primeira vez na RioSulRádio.com. Todo sábado, 14h, você tem encontro marcado com os clássicos do rock, meu amigo, tá? Todos os clássicos do rock rolam aqui na programação da RioSulRádio.com do Classic Rocks, valeu? Olha, nessa sequência tem UGO, ou Udo, se você preferir, foi vocalista do Accept, Guns N' Roses, cara, né? Whitesnake, Manowar, Def Leppard, Meatloaf e Jethro Tull. Legal, tá bom? Então a gente vai começar com o Udo. Vamos falar o Udo mesmo, né, cara? Com Black Widow. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. my body started shaking and I can't take no more. Sweet. And I just wanna make love to you, feel your body. down. I'm a high-rise jockey and I'm heaven-bound. To the workboat shuffled, loose brains from brawn. I'm a monkey puzzle and the lid is on. Can you guess my name? Can you guess my trade? I'm gonna catch you anyway. You might be right. I'll give you guesses three. Feel me climbing up your knee. Guess what I am? I'm a steel monkey. Some men hustle, some just fake. Anderson, cara, esse vocalista muito doido, cara muito louco mesmo, tá com aquela flautinha dele, parece um gnomo, cara parece um gnomo mesmo, muito maluco essa figura. Você ouviu aí, Steel Monkey, Meat Loaf, o maluco do Meat Loaf, que é também ator, tá? Esse cara é muito louco, Blind Before I Stop, olha só, Def Leppard, é do baterista que perdeu a mão, bom, agora não me lembro se foi a mão ou a perna, fez o implante e continuou tocando, e a banda não se desfez dele. Ah, parabéns pra banda. É o Def Leppard com Animal, Manowar, Fight the World e White Snake com Steel of the Night, um dos clássicos White Snake. Olha, tem mais aqui, ó, Guns N' Roses, é o Come to the Jungle e o UGO ou Wood, se você preferir, Black Widow, tá bom? São os hinos do Hard Rock e Heavy Metal pra você. A gente vai pro break e na sequência, pra você que é fã do Queen's Ride, não saia daí. Classic Rocks. Olha, você tá ouvindo aí os hinos, não, alguns dos hinos do Hard Rock e Heavy Metal. Bom, segundo a revista Road Crew, cada um tem um repertório. Se eu fosse fazer, é lógico, muitas das bandas que estão aqui estariam no meu repertório, mas algumas eu te confesso que não estariam, não. Mas olha, gosto é uma coisa muito subjetiva, cada um tem um, e eu tenho certeza que você deve estar gostando, deve estar adorando, você que curte rock and roll. Vamos começar então com Queen's Ride, I Don't Believe in Love. Vamos lá. Classic Rocks.

reason to forgive. Then I can find a reason to live. I used to be on an endless run, feeling the miracles cause I won. I've been blessed with the power to survive. After all this shit, I'm still alive. Oh, I believe in miracles. I believe in a better world. Cara, muita gente conhece como Big Four. Eles fazem parte do Big Four, que é o Megadeth, o Metallica e o Slayer. Eles fazem os quatro do thrash metal. Você que gosta de thrash metal vai concordar comigo agora. Você ouviu Anthrax com Got the Time? Teve Ramones, cara, I Believe in Miracles. Olha, Glorious Bank Robbers, os gloriosos ladrões de banco. Olha o nome da banda. Olha o nome da banda. É Hair Down o nome da banda. O The Cult, cara, o The Cult com Sweet South Sister. Teve também Loudness. Aliás, antes teve Gary Moore com After the War. E Loudness também com Running for Cover. É isso mesmo, Running for Cover. E a primeira, Chris White, com I don't Believe in Love. Eu ia dizer que I don't wanna believe. Nada disso, I don't believe in love. Esse aí foi o Chris White. Legal? Vocês estão ouvindo aí os hinos do Hard Rock e Heavy Metal. A gente vai pro Breaker. A gente vai pro Breaker na sequência, o último set de músicas pra você. A gente vai começar com... Não, espero que você vai ver. Daqui a pouquinho. Classic Rocks. Chegamos aí, último set do programa aí com os hinos do Hard Rock e Heavy Metal, né? E vem coisa boa por aí, ó. Gamma Ray, de repente a banda que você não conhece começa aqui, a Magnum. Tweet, não conhece o Tweet, vai conhecer. Clownfinger, de repente você não conhece, vai conhecer. Tem o Megadeth, o Dream Theater, é a primeira vez que eu toco Dream Theater no programa, cara. E o YNT, o famoso YNT. Vamos lá? A gente vai começar com Gamma Ray, As Time Goes By. Vamos nessa. Classic Rocks. We'll be right back. I'll make you wanna scream in pain and feel life's just a losing game. Oh, I like the way that you let me in, the way you look when the walls came in. I like the way that your stomach knots and how you died for it all this time. Oh, I like the way that you fool yourself. Oh, I make believe there's nobody else. Oh, I like the way. Yeah. essa banda aí é o seguinte, cara. O YNT, eu esqueci, acho que é do. Acho que é do Ice Cube. Aquele rapper Ice Cube. É sério mesmo, cara. Rapper. Você não ouviu errado, não. O cara tem bom gosto, meu amigo. Tem bom gosto. É o YNT com I'm Lost, o nome da música. O Dream Theater, que é uma banda nova de progressivo. Dizem que é progressivo, mas pra mim, progressivo é outra coisa. Mas não tô dizendo que a banda não é boa, não, hein? Pra depois não ficarem me xingando aí. O nome da música é Innocence. Teve Megadeth com Recording Day. Olha só. Crown Finger. Eu não conhecia essa banda. É Rose Groove. Teve também o Twitch. Dark Day Coming Down. Teve Magnum com Vigilantes. Ao vivo, essa aí foi ao vivo. Gamma Ray com As Time Goes By. Gente, ó, chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Espero que vocês tenham gostado dos hinos do Hard Rock e Heavy Metal aqui na programação da RiosRádio.com. E lembrando a vocês que a gente vai fazer os melhores álbuns ao vivo, também seguindo a indicação da Road Crew, tá? É uma revista que tem credibilidade, tem gente que entende de rock, e você vai poder contestar ou não, gostar ou não, concordar ou não, isso aí vai ficar por sua conta, tá? São 50 melhores álbuns ao vivo, é lógico que a gente não vai tocar os 50 melhores álbuns, vamos tocar uns 25 ou 30, e você vai concordar que são álbuns que realmente quem é roqueiro tem que ter para ouvir em casa. Legal, gente? Bom, sabadão, logo mais à noite, já sabe, vai sair, vai pra balada, vai sair com a gatinha, vai sair pra encontrar os amigos. Se beber, meu amigo, não dirija. Classic Rocks.